piaci. Magnífico és tu, Senhor, digno de louvor. Todo o poder está nas tuas mãos. Majestade, poderoso tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de louvor. Todo o poder está nas tuas mãos. Quando o Senhor fala, os pássaros obedecem. Quando o Senhor fala, os homens o submetem. Quando o Senhor ordena, o universo se levanta. Como ribeiros de águas, assim meu coração, Rei, tu inclinas conforme riquezas e glória vem de ti, Senhor. Majestade, poderoso tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de louvor. Todo o poder está nas tuas mãos. Quando o Senhor fala, os pássaros obedecem. Quando o Senhor fala, os homens o submetem. Quando o Senhor ordena, o universo se levanta. Como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei. Tu inclinas conforme o teu querer. Riquezas e glória vem de ti, Senhor. Majestade, poderoso tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de louvor. Todo o poder